Titi. Ace, DJ Kaique. Quem me deu a mão quando eu me perdi? Tu sabes quem é, só falta ti. Só eu sei quanto eu já sofri. Ainda bem que tinha por aqui. Despido da farda, danjo da guarda. Mas com um abraço que é igual a casa. Em braço de ferro com aquilo que se fala. Porque quem veja graça no meio e a pala que tapa a visão. Confusco ao real, porque a verdade é tropada por instintos de quem joga no lado do mal. Por isso em rimas eu rezo, em beats eu prezo pela honestidade daquilo que sou. Não quero estar preso, nunca saio ileso. O meu grito ofende quem se disfarçou, quem falseou, quem fingiu ser. Não é o teu caso, estás onde estou. Mesmo quando dou aso à expressão de algo que é só meu. Estás do meu lado, mesmo não estando. Eu todo o teu, presente e passado. Mesmo só ausentes, há sempre presença. É a minha crença, futuro ligado. Obrigado pela presença, mesmo na ausência eu sinto o teu apoio, a tua força e aquilo que eu necessito. Se tu estás aqui para mim, eu vou estar aí para ti. Se tu estás aí para mim, eu vou estar aqui para ti. Obrigado pela presença, mesmo na ausência eu sinto o teu apoio, a tua força e aquilo que eu necessito. Na vida já vi um pouco de tudo, eu já vivi muito, para alguns sou sortudo. Já passei por tanto, permite-me orgulho, não queiras calar-me, eu faço barulho. Se te ofendo o que sou, passa do caminho, só quero comigo, quem não quer sozinho. Quem sabe que vai quando eu chegar ao cimo. Eu ganho muito mais porque sempre partilho. Quem me conhece por dentro por fora sabe que estou longe, mas não vou embora. Estou preparado para o sacrifício. Se horas chegar comigo podem contar. Não como esses gajos sem esqueleto. Arrastam na lama a vaidade do ego. Traem família e não têm valores. Morrem sozinhos com alma no prego. Diabo seja cego, surdo e mudo. Eu não quero ser culpado. Então pragas eu não rogo. Esse jogo não jogo. Quem me quer bem quer-me ser. Quem me quer mal quer-me ver. O que querem obedecer. E para mim não é viver. E para mim não é viver. E para mim não é viver. E para mim não é viver. Isso para mim não é viver. Não é viver. Para mim não é viver. Se tu estás aqui para mim, eu vou estar aí para ti. Se tu estás aí para mim, eu vou estar aqui para ti. Obrigado pela presença, mesmo na ausência eu sinto o teu apoio, a tua força e aquilo que eu necessito. Se tu estás aqui para mim, eu vou estar aí para ti. Se tu estás aí para mim, eu vou estar aqui para ti. Obrigado pela presença, mesmo na ausência eu sinto o teu apoio, a tua força e aquilo que eu necessito. Obrigado aqui para mim, eu vou estar aí para ti. Se tu estás aí para mim, eu vou estar aqui para ti. Se tu estás aqui para mim, eu vou estar aí para ti. Se tu estás aí para mim, eu vou estar aqui para ti.